O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 7h12, 7h12, rolando o som da tribo pra você até as 9 da noite, até as 9h10, até as 9h10 aqui pela 96FM, pela iconquista.net, pelo blog do Som da Tribo também, o blog do Som da Tribo retransmitindo aí também o próprio programa, então é só acessar aí sondatribo.blogspot.com, sondatribo.blogspot.com e também pela radiopontalweb.com.br. Então é só acessar www.radiopontalweb.com.br, www.sondatribo.blogspot.com e www.iconquista.net, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo via internet. Desde já você pode ligando em 3421-1507 e interage aqui com o programa Som da Tribo, valendo um kit da Água de Cheiro, um kit ideale, unissex, renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso, 3421-2039, e um CD da banda Ladrões de Vinil. Então é só ligar, tá valendo um CD da banda Ladrões de Vinil, um kit Água de Cheiro ideale, unissex, liga pra cá, 3421-1507, tem o nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com, você pode mandar seu torpedo através do 8831-9050. Há mil maneiras de você interagir com o Som da Tribo. Jaqueline não veio hoje, mas alguém irá substituí-la. Boa noite. Boa noite, Miguel. Estamos aqui de novo no Som da Tribo com o maior prazer. Você já conhece. Gilmar Dantas, mais uma vez bem-vindo aqui ao Som da Tribo. Obrigado, Miguel. Vamos vai ficar aí fazer até o programa inteiro, né, Gilmar? O programa inteiro, cheio de coisa pra falar, viu? Até bom que hoje eu vou ocupar um espaço imenso aqui. Beleza. Aí se alguém quiser fazer alguma pergunta pra você também, né, Gilmar? Claro, fácil, né? Claro, melhor ainda. É bom interagir com o ouvinte, com o público dos eventos alternativos aqui da cidade. Tá certo. Vamos de música. Daqui a pouco a gente volta com o Som da Tribo perfeito, completo pra você. Segura a onda aí. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Now all som da tribo. Som da tribo. Não tem pra ninguém. Agora são 7 horas 22 minutos. Você curtiu as duas primeiras aí do Som da Tribo, Foo Fighters, Long Road to Ruin. Antes, Muse, Uprising. Vai ligando pra cá, 3421-1507. A gente manda aquele abraço, aquele abraço pra você. Também tem como você interagir com o programa através dos torpedos também. 88319050. Manda a sua mensagem de texto aqui para o Som da Tribo. 88319050. Tem o nosso MSN também, somdatribo@hotmail.com. Abraços aí para Eliton Santos, do bairro Ouro Verde aí. Ele que trabalha na Embasa aí, mora na cidade Barra do Choça. Ele e sua irmã Daniela Santos aí, curtindo o Som da Tribo no bairro Ouro Verde, na cidade de Barra do Choça, sempre ouvindo o Som da Tribo. O Eliton Santos e a Daniela Santos, os irmãos aí que curtem o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouco, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, Consuelo Ferraz, Pop MPB. Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Dia 21, no Apogeu, 11 da noite, Ramanaia, Roots Reggae, A Festa, às 11 da noite. Ingressos R$10 no local. Dia 27 de maio, quinta-feira, às 8h30 da noite, no Viela Sebo Café, primeira noite fora do eixo, com Nublado, Sex on the Beach, as duas bandas da Paraíba, e Ladrões de Vinil, ingresso R$5 no local. Já na sexta, dia 28 de maio, na cidade de Barra do Choça, às 8 da noite, Kessler e Banda, na Semana do Café da Barra. Dia 5 de junho, sábado, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, Garboso, show de lançamento da banda, não perca. Dia 6 de junho, domingo, às 5 da tarde, no Apogeu, Zander, do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Ingressos à venda no local, R$5. E já à venda CDs Ladrões de Vinil, Demo e Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu na Letras e Prosa. Acesse a mais nova mídia alternativa da internet, www.sondatribo.blogspot.com, uma extensão do programa na net. Notícias, informações, cena alternativa, dicas, colunistas, um coletivo alternativo na internet. Acesse aí. E acesse também iconquista.net, distintivoblue.blogspot.com, plugwebradio.com, blogdoanderson.com, blogdjdavi.com. Abraços aí pra galera que está ligada aí no Som da Tribo. Edmundo Rodrigues, cantor e compositor aí do bairro Ibirapuera. Também tem a Vanessa Santana da Urbizum, o professor Raimundo Viana do Colégio Opção. Também tem o Del e Mica na Vila Serrana e Paulão de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro. O Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. O som da tribo. Se você quer ficar por dentro. O som da tribo. Agora são 7 horas e 33 minutos. Pressão, é o som da tribo na área. Você curtiu o Cachorro Grande? Dance agora. Antes, Pit, fracasso. Vá ligando pra cá, 3421-1507. O que tá valendo aí, Gilmar? Tá valendo um kit água de cheiro ideal em unissex. Renove-se na água de cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso, 3421-2039. E também tá valendo um CD da banda Ladrões de Vinil. Beleza, vá ligando pra cá, 3421-1507. Participe. Concorra aos brindes do som da tribo. Atenção, hein? Água de cheiro informa que você pode ser uma revendedora da água de cheiro. É só ligar 3421-2039 e peça mais informações. É uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, hein? Água de cheiro, que tem loja ali no Conquista Center, tem uma linha completa de produtos para o seu dia a dia, como colônias, desodorantes, hidratantes, shampoos, maquiagem e também opções de presentes com excelentes preços, hein? Para homens, mulheres e crianças. Água de cheiro fica no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves. Vá ligando para cá, 3421-1507. Se você quiser também, manda o seu torpedo. Faça como o Plácido Oliveira aí, que mandou um torpedo aqui para o som da tribo. Quer ouvir ZZ Top? Plácido, que toca na banda Distintivo Blue. Aí, se você quer conhecer mais a banda, é só acessar aí www.distintivoblue.blogspot.com. distintivoblue.blogspot.com. Abraço também para o Wilson, ele que faz direito aí na FTC, sempre ouvindo o som da tribo aí na Avenida Encruzilhada, no bairro Brasil, com toda a sua família, sua irmã Mari. Para o Pedro Muniz aí no bairro Santa Cruz também. Para Paula Babilônia e Darius, no Mirante do Candeias. Vitor Kamikaze, Carol Freitas, Morada dos Pássaros 3, Flávia Fernanda, a Nani aí na Avenida 10 de Novembro, no centro, com o Guga, Gustavo, sempre curtindo o som da tribo. Também a Sandra Maria, da Microlins, ela que mora aí no bairro Brasil. Carlos Dalmada, do Inocop 2, sempre ouvindo o som da tribo. Você quer mandar? Abraço para sua irmã, né, Gilmar? Isso, um abraço para Raquel, que não perde um som da tribo. E um beijo também para Luísa. Raquel? Raquel Dantas. Mora em que bairro? Alvorada. Beleza, e para sua namorada? Isso, Luísa, lá no Guarani. Beleza, tá dado o recado. Devald, você também vai mandar um abraço para sua namorada aí, né? Manda um abraço pra minha namorada Cida Silva, na Fazenda Capão do Mel, em Bicoara. Beijo, Cida. Aí, beleza. Notícias da tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, o Green Day no Brasil, 4 shows confirmados. Após algumas especulações circularem pela internet, foram confirmadas 4 apresentações da banda norte-americana Green Day em território brasileiro. O grupo vem ao país em outubro para shows em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Os ingressos para as apresentações das capitais São Paulo e do Rio já começaram a ser vendidos nos dias 25 e 29. Vão começar a ser vendidos nos dias 25 e 29 deste mês, respectivamente. Já para os shows em Porto Alegre e Brasília, os ingressos só estarão disponíveis aos fãs em 16 de julho. O Green Day volta ao Brasil após 12 anos para mostrar ao público a turnê de divulgação do mais recente álbum, lançado o ano passado. E atenção aí, Marcelo Camelo confirma 2 shows do Los Hermanos em 2010. Durante uma entrevista para a revista Trip, o músico Marcelo Camelo revelou que Los Hermanos retorna aos palcos em 2010 para 2 shows especiais. Abre aspas, faremos 2 shows fechados no segundo semestre, um em Recife e outro em Salvador. Ele diz que está adorando porque sente muita saudade e diz que outro dia ficou até vendo vídeos da banda em casa, afirmou o músico, que atualmente se dedica à sua carreira solo. A última vez que Los Hermanos se apresentou foi no festival Just a Fest, que contou com Kraftwerk e Radiohead. Gilmar Dantas estava lá. Estava sim, foi um show muito fraco, por sinal. Os daqui de Conquista foram bem melhores. Quer dizer que o show de Los Hermanos foi fraco, né, Gilmar? Foi, parecia que não tinha iluminação, que não tinha nada. Largado, né? Largado. E você vai pra esse show aí, Gilmar? Não, vai ser fechado, né? Talvez o som da tribo seja convidado, né? Ah, duvido. Mas eu sou pequeno, não, não. Beleza. Gilmar, fala aí dos seus eventos aí, o que você tá aprontando pra galera aí. Hoje tem muita coisa pra falar. Começar aqui pelo... Agora, depois de amanhã, segunda-feira, vai acontecer lá no Colégio Modelo, às 9:30 da manhã, uma videoconferência, né, organizada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia sobre editais. A FUNCEB vai estar lançando agora um pacotão com 18 editais Então, se você tem algum projeto cultural, com certeza vai se enquadrar em qualquer um desses editais. Compareça ao auditório do Colégio Modelo, segunda-feira, que vai ter uma videoconferência lá mostrando do que se trata cada um e como fazer para concorrer, para participar desses editais. Então repete aí que essa notícia é muito importante para a galera, João. Segunda-feira, 9h30 da manhã, no Colégio Luiz Eduardo Magalhães, na Escola Modelo, a apresentação de uma videoconferência da Funceb, falando dos editais, do pacotão de 18 editais que vai ser lançado agora pela Funceb. Lembrando que hoje, né, o Ministério do Turismo está apoiando um grande evento aqui em nossa cidade, né? Então, aí trazendo cultura de qualidade, né? O Ministério apoiando aí o show do Bach, que tem um hit Vou Te Comer. Então, para você não vir aqui no Som da Tribo reclamar que o Ministério tá destinando dinheiro para esse tipo de evento, então participe da conferência, né? Faça o seu projeto. É legal agora que tá fácil você se cadastrar e ter CNPJ, né? O Coletivo Suíça Baiana hoje tem CNPJ, então os produtores daqui de Conquista também devem entrar nessa legalidade aí para ficar mais fácil concorrer a esses editais. Beleza, daqui a pouquinho você volta e fala sobre os shows aí que irão acontecer no dia 27 e no dia 6 de junho, né? Exato. Tem também a semana de integração da Rede Motiva. Tem muita coisa hoje pra falar. Beleza, daqui a pouquinho mais Gilmar Dantas aqui falando sobre os eventos. Gilmar que vai ficar o programa inteiro aqui. Aí se você quer interagir e participar do programa, 3421507 tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Se você tá afim de mandar torpedo, 8831-9050. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Ojeriza e também Picassos Falsos aqui no Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. O som da tribo. Arquivo Nacional. Meu coração, o som da tribo. Som da tribo. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Picassos Falsos, Quadrinhos antes Ojeriza, pros que estão em casa. Abracei para Aldo Pereira, Josiane, George, Ana Júlia, a galera aí do loteamento Bateias, também a galera aí de Rubenildo Metal, nosso enviado especial aí curtindo o som da tribo aí no Pequeno Pacate Iracema, Rubenildo, Lana, Amor, Marjorie. Abraços também para Silvani Mendonça, no ponto de táxi aí na Praça do Carvão, aqui no centro da cidade. Marlon, Marcelo e Fabriciane na Vila Serrana. Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. Antônio e Elzita Piteco aí no ponto central do Massal. Galera que não perde um só som da tribo. Gilmar, quais são os brindes aí pra galera ligar pra cá? Tá valendo aí um kit Água de Cheiro Ideale, unissex. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso, 3421-2039. E também tá valendo um CD da banda Ladrões de Vinil. Beleza, vamos a um breve intervalo comercial. Já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby.

Então a gente vai contar com as bandas Nublado, que é de Campina Grande, ou de João Pessoa. Uma banda bem legal, é, você pode ouvir no myspace.com/bandanublado. Temos também Sex on the Beach, essa sim, que é de Campina Grande, a banda de surf music instrumental. E a banda local, né, conhecidíssima da galera, Ladrões de Vinil. Então repetindo aí pra galera, duas bandas da Paraíba e a Ladrões de Vinil daqui. Repita aí o cast aí, as bandas que vão tocar, Gilmar. Nublado de João Pessoa, Sex on the Beach de Campina Grande e Ladrões de Vinil. As três bandas aí, dia 27, uma quinta-feira, às 7h30 da noite, lá no Viela Sebo Café. Ingressos apenas R$5. Daqui a pouquinho você vai falar aí sobre as noites fora do eixo, né? Que vai rolar em julho, né? Em já julho. Tá fechado. E tem um show também que vai rolar dia 6 de junho. Nos Andes. E tem a semana de integração da Rede Motiva, que já é na próxima quarta-feira, já começa. Beleza. Segura a onda aí. Daqui a pouco também tem a galera aqui da Fainor, que vai falar sobre o vestibular da Fainor. Muita gente legal aqui no Som da Tribo. Segura a onda aí. O Som da Tribo. E aí, baby, vai Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas, 2 minutos. Você curtiu ZZ Top, Tush e AC/DC Shot to Thrill. Essa música é tema do Homem de Ferro. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Participe, interaja com o Som da Tribo. Mande seu torpedo também para o Som da Tribo. Chegou torpedo aqui no Som da Tribo, 88319050. É só você mandar o seu também. Tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Quem mandou um torpedo foi o Anderson Oliveira, do blog do Anderson, que também está retransmitindo o Som da Tribo. É só acessar aí blogdoanderson.com. Você também vai ouvir o Som da Tribo via blogdoanderson.com. Agora vamos falar sobre vestibular FAINOR 2010. Já estão por aqui o Márcio Cel, coordenador do curso de administração da FAINOR, e também o Josenaldo Alves, coordenador do curso de contábeis. Boa noite, sejam todos bem-vindos aí a Som da Tribo 96 FM. Boa noite, é um prazer muito grande estar falando aqui com o Som da Tribo. E queria aqui inicialmente cumprimentar Miguel, que com esse programa é excelente. A gente sabe que a comunidade jovem está toda aí ligada no programa. E Itamar, que está aqui também, que é o coordenador desse projeto aí do vestibular 2010. Professor Raimundo, que está aqui também para poder falar com vocês. E o professor Márcio Cel, que é coordenador de Ciências Contábeis. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite com todos vocês. Beleza, Márcio Cel, também seja bem-vindo aqui ao Som da Tribo. É um prazer, Miguel, estar aqui com vocês, compartilhar esse momento, né, e trazer um pouco de informação para a nossa comunidade. E trazer algumas informações, como eu sou o coordenador do colegiado de administração, falar um pouco sobre o que é essa profissão encantadora do administrador, né? Na verdade, o administrador, ele surge desde há muito tempo, né? Desde quando o homem, ele se planta na terra e passa a agricultura. Desde então, ele já começa a administrar a sua agricultura e tudo mais. Mas como profissão, de fato, ela é muito recente, principalmente aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil se começa a estudar administração a partir de 1952, você veja como é recente. E, no entanto, nós precisamos da administração no nosso dia, todos os dias, e todo mundo precisa de administração. Até mesmo a dona de casa, ela precisa gerir lá o seu alimento, a feira, precisa ter o tempo para levar o seu filho no colégio, buscar o filho no colégio. Então, o médico, ele precisa gerir a sua, como é que se diz, a sua clínica, o seu hospital, e ele não tem noção da importância do administrador. Uma pergunta, eu até colocar nesse gancho aí da dona de casa, a mulher tem mais tato para administração? Olha, eu diria que o campo é para todos, né? Você tem momentos que a mulher sabe se situar melhor, como você também tem momentos que o homem sabe se situar melhor. Eu não diria, não faria essa distinção de quem é melhor, mas o espaço é para todos. Beleza, então convoca a galera aí pro vestibular, curso de administração, o que a Fainó tá, digamos assim, oferecendo pra galera aí nesse vestibular. Isso, eu diria para, né, os jovens não perder as oportunidades, porque o mercado está em plena expansão. Você tem na era da globalização, quem poderia imaginar que você tem grandes indústrias multinacionais aqui em Vitória da Conquista. Então esse é o momento, a oportunidade que nós temos de ter uma profissão do administrador, tá atuando no mercado em Vitória da Conquista, então uma boa posição. Você tem uma ideia, o administrador iniciante, segundo estudos do CRA, ele começa com em torno de 5 a 10 salários mínimos. Uma média do administrador, né, para você ter uma noção, é de R$4.500 o salário médio do administrador. Então, se engana quem é administrador não tem um futuro. O futuro está na mão do administrador. Beleza, muito bem. Agora a vez de Josenaldo. Josenaldo, convoca a galera aí, contábeis, presente também no vestibular Fainói. É isso aí. Eu queria inicialmente dizer que o campo também está muito aberto para o profissional da área contábil. A gente pode dizer hoje que nenhum profissional da área contábil fica sem emprego. Aí quando você fala isso, o cara espanta, mas isso você está falando não é verdade, mas é verdade. São fatos, né? São fatos. Aquele profissional, isso tem pesquisa comprovada, aquele profissional que é da área contábil, que quer trabalhar, desempenhar sua profissão de contabilidade, ele não fica desempregado. E isso a gente percebe na própria faculdade, quando as empresas solicitam estágio, que realmente é difícil a gente conseguir um estagiário para a área de contabilidade, porque normalmente eles já estão encaixados nas empresas. Então eu digo assim com toda certeza que você aí que está do outro lado, que quiser fazer o vestibular para Ciências Contábeis, com certeza logo no segundo semestre, primeiro e segundo semestre, quando você começar a se inteirar da área de contabilidade, você vai estar encaixado em uma empresa, você vai estar fazendo estágio. Não tenho dúvida disso. Né? O curso hoje é um dos cursos mais procurados que a gente tem no Brasil. Beleza, e a qualidade Fainó, né? Mais dois cursos foram aprovados aí pelo MEC, sem a visita em loco, né? Isso é importante. E aí a gente quer dizer, a gente quer puxar a sardinha um pouco pro nosso lado, o curso de Ciências Contábeis, ele colaborou e muito, né? A gente sabe que todos os outros cursos também fizeram a sua parte, mas nós fizemos a nossa parte, e hoje a gente tem uma das melhores notas, a gente pode dizer uma das melhores notas do Brasil, né? O curso de Ciências Contábeis está classificado como um dos melhores cursos do Brasil, o da Fainó. E a qualidade Fainó, porque como todos vocês sabem, isso já é comprovado pela comunidade, nós preservamos pela qualidade, né? E o aluno que chega lá na Fainó para fazer o seu curso, ele sai de lá com um diploma de qualidade. E isso que você falou é verdade, nós estamos com mais dois cursos para o próximo semestre e a gente está convocando a toda a galera aí para poder se inteirar desses cursos e participar e conhecer a Fainó. Até conhecer antes, né? Antes de você fazer a inscrição, vá lá para você conhecer, vai conhecer o curso. Fazer uma visita em loco. Fazer, né, uma visita, vai lá conhecer o curso de Ciências Contábeis. Laboratório. Conhecer o curso de administração. Vai lá conhecer os laboratórios, os projetos que a gente tem. Assistir, né, uma aula. Assistir, né, uma aula, está convidado para assistir uma aula. Entendeu? Vocês vão ver que o que eu estou falando aqui é verdade. Não estou aqui com conversa fiada, não. É verdade o que eu estou falando. Olha, Miguel, e o interessante é que o curso de administração se identifica muito com o público jovem, porque é um curso dinâmico, né? O perfil do aluno que entra em administração, você pode perceber, ele está sempre envolvido em realizar um evento, em participar, de ir para as empresas, fazer um estágio, então ele não para nunca, né? E assim, o perfil do administrador, do profissional do administrador, ele vai atuar em várias áreas, né? O bom do curso de administração é isso, que ele lhe permite, né, esse leque de opções. Você pode atuar como gestão de pessoas, porque às vezes você tem uma empresa e você não tem essa visão do acadêmica, você não sabe como é que funciona o processo da pessoa que trabalha contigo dentro da empresa. Existe todo um estudo, um processo desde a entrada até a saída. Então você precisa gerir essas pessoas, você precisa entender como gerir essas pessoas. Aí, entre outras, o profissional administrador, ele pode atuar também como a logística, como a produção, tá? Como a mercadológica. Então a administração lhe dá esse leque de opções. Ó, já chegou um torpedo aqui para vocês. Felicidade, ouvindo o som da tribo. Abraços aí aos professores Márcio, Céu, Itamar e meu eterno mestre Josenaldo, Anderson Oliveira, mandando abraços aí pra você. Prazer, meu, Anderson, nosso colaborador, né? Sempre que a gente precisa dele nos projetos, ele tá sempre com a gente, tá participando, tá colaborando, tá divulgando as nossas atividades. É, foi meu aluno lá, inclusive, foi orientando nós, é uma pessoa assim muito benquista lá pela comunidade Fainó. É, quando será o vestibular Fainó? Pra galera que ligou o rádio agora, está aí na dúvida ainda de fazer vestibular, Itamar daqui a pouco vai falar. Bota Itamar pra falar aí. Tá certo. O vestibular vai ser realizado no próximo dia 23, né? Então, as inscrições estão sendo realizadas até o dia 21, até sexta-feira. O vestibular será no próximo domingo. No próximo domingo. Até sexta-feira a galera pode se inscrever. As inscrições no Colégio Opção, na Fainó. Exatamente. No Colégio Opção Candeias, Colégio Opção Centro e na própria Fainó, né? Exatamente. Eu queria só para complementar aqui, dizer que, assim como o professor Márcio Céu, ele falou aqui do curso de administração, eu queria dizer que o curso de contábeis, ele está trabalhando muito com essas atividades que o aluno pode enriquecer o seu currículo, né? Entre essas atividades, essa semana nós tivemos duas palestras lá na Fainó, em que nós tratamos sobre registro de marcas e patentes, né? Que é uma questão que não só o contador, mas o administrador também tem que estar inteirado. E também falando sobre a contabilidade e o meio ambiente, que é um assunto que está bastante discutido no momento e que seria assim a bola da vez nas discussões. Então, nós não procuramos apenas a qualidade em relação à sala de aula, mas também em relação aos eventos que nós produzimos. Beleza, aí foi o professor Josenaldo Alves, coordenador do curso de contábeis. Márcio, quer acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu queria, como eu disse, que o curso de administração ele está, né, se identifica com o público jovem, mas não só o público jovem. Ele também se identifica com... Nós temos vários alunos que já têm outras profissões, já são profissionais liberais, mas eles retornam para fazer o curso de administração porque eles sentem essa necessidade. Né? E tem aqueles empresários que estão aí há muitos anos nas suas empresas, mas com essa dinâmica do mercado, né, ele precisa estar se atualizando, precisa entender a lógica do sistema, a lógica do ambiente. Como tudo funciona, como, né? Como tudo funciona. E até em termos de reciclagem mesmo, de profissional, reciclagem. Né? Eu não diria muito reciclagem, né? A gente não pode jogar as pessoas dentro do liquidificador para fazer outra, né? Mas uma forma de nós nos aperfeiçoarmos, né? Então, mesmo aquele empresário que já tem sucesso, ele pode melhorar o seu sucesso. Então, também cabe para esse profissional que já está no mercado também fazer o curso de administração. Beleza, a gente gostaria de agradecer o Márcio e também o Josenaldo. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Itamar e também com o professor Raimundo Viana. Ele pode vir aqui no Som da Tribo e não falar nada. A gente vai tocar duas músicas. Na volta a gente vai trocar ideia aí com o Itamar Figueiredo e o professor Raimundo Viana aqui no Som da Tribo. Som local. O Som da Tribo. No som local, vamos curtir Um em Pé, Dois Alados e a banda Zé dos Cafés. We'll be right back. Tribo. O som da tribo. Meus, com as próprias Som local. O som da tribo. Som local. Aí no som local você curtiu Zé dos Cafés, Justiça e também um Em Pé Dois Alados aqui no Som da Tribo. Pode ligando pra cá, 3421-1507, participe, interage do Som da Tribo. Muitos torpedos aqui chegando para o Som da Tribo. O Eliseu de Tapetinga, da República do Leléu, está ouvindo o Som da Tribo lá em Tapetinga. Também tem a Celiane, a Patrícia, o Edgar, Fabiano e Romário, a galera aí do bairro Boa Vista, na cidade Barra do Choça, aí o Som da Tribo, chegando em Tapetinga, Barra do Choça. Também tem a Liv do bairro Recreio, tá mandando um beijo para o namorado dela, o Felipe, hoje é aniversário da Liv, então parabéns aí para a Liv, ouvindo o Som da Tribo aí no bairro Recreio. Agora vamos trocar ideia aqui, continuando o nosso papo sobre o vestibular Fainó, com Itamar. Itamar, manda ver aí. Boa noite ao Som da Tribo, boa noite aos ouvintes desse programa que realmente comunica e que leva o melhor rock, né, para a população de Vitória da Conquista e região. Muito bem, Tamar. Queria que você falasse, você como coordenador do núcleo de vestibular da Fainó, como está a procura da galera a cada ano, como está aí o sucesso do vestibular Fainó? Eu digo a cada semestre, o vestibular tem sido crescente. Está aqui Raimundo Viana, que é nosso parceiro de viagem, de divulgação, né? E agora com o reforço aqui de Josenaldo Alves e também do nosso querido Márcio Céu. E a Fainó tem demonstrado o resultado de um trabalho feito em equipe, né? De reestruturação, de reorganização, de expansão, de implantação de novos cursos. O que faz da Fainó realmente uma faculdade diferente das demais. Então, a força que a Fainó hoje tem, da marca Fainó no mercado, é exatamente do que é produzido lá dentro, com muito trabalho e também com a aceitação por parte de seus alunos, que são nossos maiores divulgadores. Então é sucesso total a cada semestre aí, os vestibulares da Fainó, né? Tem sido isso, os números têm demonstrado e é fruto, na realidade, do resultado de um trabalho em equipe e, como eu frisei anteriormente, e dos alunos satisfeitos com os serviços educacionais da Fainó. E no vestibular passado extrapolou, né, o número de inscrições, foi um recorde, né? Exatamente, foi assim muito gratificante pra gente e eu acho que nesse semestre também está no mesmo caminho. E sempre tem novidades na Fainó, né? Sempre tem novidade, né? Nós estamos já trabalhando em cima do curso de odontologia, em cima do curso de arquitetura e de engenharia da produção. Vai ser o primeiro curso de arquitetura no interior da Bahia? Do interior da Bahia, exatamente. Você pode ter certeza que está sendo trabalhado com muito carinho, com muito amor, muita dedicação e que essa é a marca da Fainó. Trabalho, carinho e prazer naquilo que é realizado dentro da Fainó no seu dia a dia. Professor Raimundo, bem-vindo mais uma vez ao Som da Tribo. Boa noite, Miguel. Boa noite, ouvintes do Som da Tribo. Esse programa que eu, para perder, é uma coisa muito difícil. Só se eu estiver fazendo uma coisa que, de outra importância no horário. E, a princípio, como eu cheguei aqui dizendo para você que minha saúde foi abalada um pouco, ainda há pouco, e eu não gostaria de estar aqui me delongando. Mas eu gostaria de dizer que esse programa tem nos ajudado bastante, porque a gente fala para um público que a gente acredita. Esse programa transformou em Vitória da Conquista a visão de quem ouve rock. É. A gente vê hoje, eu conheço infinitas pessoas que não são as pessoas que o indivíduo, que muita gente tenta manchar com roqueiro. Roqueiro que ouve o Som da Tribo é roqueiro mesmo, aquela pessoa fiel à música, fiel à sua família, fiel a seus princípios. E isso, Miguel, eu quero lhe dizer e lhe parabenizar, como eu tenho feito, até quando encontro você, nós dois só nas vias da cidade, eu tenho lhe falado isso, que você é um contribuidor desse processo de mudança em cima do que é a música brasileira, em especial nesta hora que a gente trouxe um pouco de fora, mas o rock, nossas coisas, ainda há pouco estou ouvindo aí. Galera, preste atenção ao que vocês ouvem nas letras dos rocks. Vocês estão com redações prontas para todo e qualquer vestibular. Há definições, eu sempre que chego aqui falo sempre de Alagados. Isso. Que é um símbolo de uma música que a gente ouve infinitas vezes e não quer parar. E músicas que têm 30 anos e estão atuais até hoje. Com certeza. Para falar de Fainó, eu já ouvi aqui Marcel, já ouvi Juvenaldo e Itamar. A Fainó é uma equipe. A gente sabe perfeitamente que lá, da porta ao diretor, a uma equipe falando a mesma língua. Há problemas? Sim, onde não há. E dizer que o vestibular, eu tô contando os dias para ver esse nome mudado. Nós temos um processo classificatório, um processo que não é difícil, como não é difícil nenhum processo de vestibular de escola do país hoje. O que existe de diferença é concorrência. E nós temos lá feito um trabalho de divulgação no sentido de levar grandes alunos, como temos lá dentro, grandes alunos. De vez em quando, a UESB, a grande UESB, que sempre falo dela muito bem, de vez em quando nós temos, a UESB abre as portas no processo de complementação de vaga, não é isso, senhor Renato? E nossos alunos vão e nós incentivamos isso, até porque a gente vê a qualidade do que está saindo de lá de dentro. Um dia desses foram 16 vagas e 14 foram preenchidas para o aluno da FAENOL. Muito bem. Isso, para mim, é uma vitória muito grande, porque a gente sabe que o processo que existe na UESB é um processo seletivo. Rigoroso, né? Rigoroso por conta das vagas, do número de vagas. A UESB tem 1.500 vagas nos três campi. E o que acontece? Quantos mil alunos ficam de fora? Se inscreve 22 mil pessoas. É porque aqueles que perderam não são bons alunos? Não, são bons alunos. O problema é a classificação. A concorrência. É o estado de saúde mesmo que está um pouco abalado. Me entendo aí nessa hora. Eu gostaria de dizer que o que nós estamos fazendo com amor, com dedicação. Vocês ouviram aqui, todos vocês que estão aí ouvindo o programa, vocês ouviram a dedicação do coordenador de administração, de contábeis, e o coordenador do vestibular. A gente viaja e vai divertindo, falando da FAENOL. É um prazer para nós todos estar envolvidos com isso. FAENOL hoje, eu costumo dizer, não é mais uma coisa nossa. Ninguém tem mais o direito de dizer da FAENOL, é minha faculdade, no sentido, isso é uma coisa que todos podem dizer isso, porque ela se tornou um ambiente de todos. Os ônibus hoje, via FAENOL, que grandeza é essa? Já existe uma linha de ônibus via FAENOL. Via FAENOL. Exatamente. Então a gente torce, quer que isso se expanda mais, como agora com a chegada de mais 3 cursos, vamos completar agora em julho, se Deus quiser, 11 cursos. Completando 11 cursos em muito pouco tempo. Nós temos 9 aninhos. É muito jovem a FAENOL. O que é isso? Trabalho. Nós temos nos dedicado, todos nós não vamos citar nomes de ninguém, nós todos temos nos dedicado muito com o que fazemos. E acreditando e vendo que a cidade está acreditando, nós temos gente hoje de 72 cidades estudando na FAENOL. 72 cidades diferentes estudando na FAENOL. Por que isso? Trabalho sério. Alguém está vendo que isso vale a pena. Então é um processo que vem acontecendo por parte de todos nós. Beleza, Raimundo. Eu sei que você não está com a saúde legal, mas fez um esforço, está aqui no programa. A gente quer agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Som da Tribo. Queria que você ficasse à vontade, convocasse a galera aí para participar mais uma vez do grande vestibular FAENOL, que vai acontecer no próximo domingo, dia 23, inscrições até o dia 21, sexta-feira. Eu estou falando mesmo como estou sentindo aqui, eu não cheguei muito bem, mas eu estou dizendo isso simplesmente pelo fato de que é o amor pela minha profissão, é o amor pelo que eu faço, que me faz, até mesmo como estou aqui, estar dedicando isso. Eu sei perfeitamente, tenho consciência disso, que eu sou muito respeitado em Vitória da Conquista, muito mesmo. Encontro meus alunos, sei o nome da maioria absoluta, sei onde ele foi meu aluno. Se no Educandário Juvencio Terra, se no Instituto São Tarcísio, se... Não sei te entregar. O Instituto São Tarcísio não acabou. O Instituto São Tarcísio continuará nessas pessoas que a gente lembra delas. É verdade. A história dia. Da educação, e, né? Centro Integrado de Educação, Colégio Polivalente, Colégio Estadual Rural Tinoco, Diocesano, que também não acabou, Pestalozzi, onde eu passei, Edivaldo Flores. Eu fico encontrando as pessoas e vendo que existe uma afinidade muito grande dos alunos, um respeito que eles têm. Então, eu pretendo pretendo mesmo, isso é uma coisa que eu quero levar mesmo, pretendo deixar essa coisa da educação, essa força da educação, o que eu puder falar, até mesmo como eu estou aqui agora, falar, dizer às pessoas, não parem não, continue fazendo esse trabalho, se não é nessa, seja naquela faculdade, não quero aqui dizer agora, puxar a brasa só para nós sozinhos, não, nós estamos oferecendo um trabalho de qualidade. Eu creio e quero crer que todas as pessoas que abrem a porta de uma escola estão lá com o propósito de oferecer uma educação de qualidade. Isso para mim é o que me engrandece, que faz me engrandecer mais ainda. Eu não faço bairrismo com a escola de ninguém. Isso eu fico muito feliz de estar falando para um grupo de jovens, que eu sei que a grande maioria... Tem pessoas com minha idade também vendo aí, até mais velho que eu, ouve aqui, viu? Porque eu sei. Tem, vovó Naí tem 92 anos, ouve o som da trilha. Exatamente. Então eu gostaria de dizer para esse pessoal bastante jovem, dediquem a vida de vocês. Dediquem a vida de vocês, sem abandonar o estudo. Se você abandonou por algum tempo, volte atrás, repense sua vida. Vale a pena estar enveredando por um lado da educação. É isso, deixo essa mensagem e dizer também que nós vamos deixar aqui com você, Miguel, 10 inscrições para você sortear entre seus ouvintes, como você quiser. Certo. Mandou assim, Miguel Cortes do Som da Tribo, ou num dos postos de inscrição. De inscrição, você pode mandar fazer a inscrição, porque é gratuitamente. Gratuitamente. Beleza. Então aí, ó, você pode ligar 3421-1507, valendo inscrição gratuita para o vestibular Fainó. Faça uso dela aí como você quiser. Itamar, considerações finais aí. Isso, eu gostaria de dizer que nossos cursos agora para o próximo vestibular no dia 23 de maio, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Farmácia e Enfermagem. Todos esses cursos estão disponíveis para os nossos ouvintes. Se você tiver computador em casa, você pode fazer tranquilamente pela internet. É só acessar www.fainol.com.br, gera seu boleto e procura uma lotérica, então o Colégio Opção do Centro ou na Fainol, lá no Candeias. Então, aguardamos vocês. Eu acho que Raimundo Viana tem completa razão. A educação é a única ferramenta disponível para a transformação do ser humano e da sociedade. Beleza, aí foi a galera do... do Colégio Opção, o professor Raimundo, que é diretor, também participa da Fainó, e toda a galera da coordenação dos cursos aí da Fainó, que vai prestar vestibular e vai fazer o vestibular no próximo domingo, dia 23, inscrições abertas até o dia 21, às 14 horas, beleza? Próximo domingo, todo mundo convocado. Maiores informações é só ligar para 3422-7000 ou ir diretamente na Fainó. Também, Colégio Opção Candeias, Colégio Opção no Centro, fácil, acessar aí, fainol.com.br, fazer sua inscrição, tudo fácil para você. E se você quer mais facilidade ainda, é só ligar para o Som da Tribo, tem 10 vagas de inscrições para você ligar para cá, fazer sua inscrição gratuitamente no vestibular Fainol. Ligar para cá, 3421-1507, sucesso a todos aí do Colégio Fainol, beleza? Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Tribo. Som da tribo. Não tem pra ninguém. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas 41 minutos. Charade com Serge Duncan. Antes, Three Days Grace, The Good Life, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Quais são os brindes aí do Som da Tribo, Gilmar Dantas? Olha só, tá valendo aí 10 inscrições para o vestibular final. Então, as 10 primeiras pessoas. Já tem menos uma, já tem uma pessoa que já ligou aí. Então são 9 vagas. São 9, então corra antes que não sobre mais nenhuma. Ligue logo aí. Repete a promoção, hein, Gilmar? Temos aí as 9 primeiras pessoas que ligarem, né? Porque uma já ganhou. Vai levar aí inscrição gratuita para o vestibular Painor. 3421-1507. Temos também aí um kit água de cheiro Ideale, unissex. Renove-se na água de cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso, 3421-2039. E também um CD da banda Ladrões de Vinil. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Mande seu torpedo também, 8831-9050. 8831-9050. Mande seu texto de SMS aqui para o Som da Tribo. Tem o nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Tem o nosso Twitter. Mil maneiras de você seguir o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouco, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, Consuelo Ferraz, Pop MPB. Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Dia 21, no Apogeu, 11 da noite, Ramanaia, Roots Reggae, A Festa. Às 11 da noite, ingressos R$10 no local. Dia 27 de maio, quinta-feira, às 7h30 da noite, no Viela Sebo Café, primeira noite fora do eixo de Vitória da Conquista com as bandas Nublado de João Pessoa, Sex on the Beach de Campina Grande e Ladrões de Vinil. Ingressos R$5 no local. Já na sexta, dia 28 de maio, na cidade de Barra do Choça, às 8 da noite, Kessler e Banda, na Semana do Café da Barra. Dia 5 de junho, sábado, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, Garboso, show de lançamento da banda, não perca. Dia 6 de junho, domingo, às 5 da tarde no Apogeu, Zander, do Rio de Janeiro, Quase Humanos em Princípio Ativo. Ingressos à venda no local, R$5. Já à venda também os CDs da Ladrões de Vinil, Demo e Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista. Compre logo seu na Letras e Prosa. Acesse a mais nova mídia alternativa da internet, www.sondatribo.blogspot.com, uma extensão do programa na net. Notícias, informações, cena alternativa, dicas, colunistas, um coletivo alternativo na internet. Acesse aí. E acesse também iconquista.net, distintivoblue.blogspot.com, plugwebradio.com, blogdoanderson.com e blogdjdavi.com. Informação aqui, hein? O Aerosmith no Brasil, Santo Grau e Cachorro Grande na abertura dos shows, hein? A produtora Time for Fun divulgou os nomes das bandas que farão os shows de abertura do Aerosmith no Brasil. O grupo norte-americano volta ao país neste mês para apresentações em Porto Alegre e São Paulo nos dias 27 e 29, respectivamente. No show da capital gaúcha, quem vai abrir para o público gaúcho é a banda Santo Grau. Já em São Paulo, será a banda Cachorro Grande. O grupo foi formado em 1998 e tal. E agora já está com esse nome atual, Santo Grau. Antes chamava-se DP5. Você conhece essa banda, Gilmar? Nunca ouvi falar, Miguel. Também não. Tem mais uma notícia aqui, ó. O Skank grava álbum ao vivo em Belo Horizonte. A banda mineira Skank se prepara para um encontro especial com os fãs no dia 19 de junho no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Nessa data, o grupo fará uma apresentação que será registrada para um futuro lançamento de CD, DVD e Blu-ray. Esse novo lançamento, chamado Skank Mineirão ao Vivo, estará nas lojas à disposição dos fãs no segundo semestre deste ano via Sony Music, em parceria com o canal Multishow. Se não bastasse ser especial pela gravação do show, essa apresentação também tem a honra de ser a última no Estádio Mineirão, já que o local será fechado para as obras para a Copa do Mundo de 2014. São esperadas cerca de 30 mil pessoas e os ingressos não serão vendidos. Os bilhetes serão distribuídos através de ações sociais e promoções feitas a empresas patrocinadoras. Os fãs devem ficar ligados no site oficial do grupo para saber como conseguir um ingresso. O endereço é skank.com.br. Gilmar, daqui a pouco a gente vai falar sobre as noites fora do eixo, né? Próxima etapa aí. Isso, noite suíça-baiana. Beleza, suíça-baiana. E tem detonando também o show do Zander. Beleza, daqui a pouquinho. Nada se compara ao original. O som da tribo, recursos genéricos. som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Às vezes é o inferno. Criei então um universo onde tudo era perfeito e feito pra nós dois. Passamos muito tempo sentados na calçada, falando sobre tudo e não dizendo nada. Seu sorriso vale mais de mil palavras. Deixa que o futuro fica pra depois. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos até nascer o sol. Noites de verão e dias de inverno, poucos minutos parecem eternos. Você sabe, eu não sei mentir, esse mundo perfeito nunca vai existir. Não quero esquecer as noites viradas, falando sobre o mundo até a madrugada. Nos seus olhos eu vejo a verdade. Faça o que você fizer, digo o que você quiser. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos até nascer o sol. O som da tribo. Som da tribo é parada obrigatória. Agora são 8h55, rolando o som da tribo pra você até as 9h30 hoje. Vamos até as 9h30. Som da tribo rolando pra você aqui via 96FM, via iconquista.net, pelo próprio blog do Som da Tribo. É só você acessar aí sondatribo.blogspot.com e pela radiopontalweb.com.br. Você curtiu Capital Inicial depois da meia-noite e Edgar Escandurra, Não Precisa Me Amar. Gilmar, quais são os brindes aí pra galera ligar pra cá e interagir com o Som da Tribo? Tá valendo aí 10 inscrições para 9, o vestibular. 8. Então, corra aí, liga. Diminuindo. Que tá diminuindo. Eram 10, agora já tem 8. Então, liga pra cá, 3421-1507, tá valendo 8 inscrições gratuitas. Isso é, não tem sorteio. Você liga, já ganha automaticamente. Você que quer prestar vestibular gratuitamente, até por experiência, pra ver como a coisa funciona, é só ligar. 3421-1507, automaticamente você já ganha. São 8 vagas, né, Gilmar? São 8, pode ligar. Tá valendo também um kit água de cheiro Ideale, unissex. Renove-se na água de cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso, 3421-2039. E também tá valendo um CD da banda Ladrões de Vinil. Gilmar, vamos falar aí agora sobre Noites Suíça Baiana? Acho que melhor a gente falar do Rede Motiva. Então manda aí. Ó, vai estar acontecendo essa semana, a partir de quarta-feira, a Semana de Integração Motiva. A Rede Motiva é um grupo que originou-se em Salvador, com Vince de Mira, que é vocalista do Lamp Irônicos, Alessandra Pamponetti, que tem um projeto premiado pelo governo federal, um projeto de gestão cultural, e também por Eric Tanda, que tem experiência na área de produção internacional. Então eles criaram essa Rede Motiva, que pretende integrar as cidades de Vitória da Conquista, Juazeiro, Ilhéus e Salvador, e vai fazer uma semana de integração aqui em Vitória da Conquista, começando nesta quarta-feira, lá na UESB. Então, de quarta até domingo. Então, quem tiver interesse, entre no site www.redemotiva.com.br para fazer sua inscrição e conhecer do que se trata. É muita coisa para falar aqui, mas basicamente é uma rede que busca promover a sustentabilidade de cenas do cenário musical na Bahia. Então, para que um festival aconteça um ano e tenha continuidade no ano seguinte, o artista lança um CD e continue lançando CD, toque em uma cidade e volte várias vezes. Então visa promover a sustentabilidade. Então, se você trabalha com produção cultural, é obrigatório a participação nessa semana de integração, que vai começar na próxima quarta-feira lá na UESB. Beleza, agora vamos aos shows aí, né, Gilmar? Vamos lá. Já falei aqui da Invasão Paraibana, né? O show que vai ter dia 27. E aí temos dia 6 de junho, o show da Zander. Zander, de onde é a Zander, Gilmar? Olha, Miguel, a Zander, a gente sabe que no hardcore rola uma promiscuidade aí. O pessoal nunca tem uma banda só, né? Há várias bandas, exato, né? Exato. Todo mundo tem várias bandas. Então no Zander tem integrantes do Dead Fish, o Felipe, que é o guitarrista do Dead Fish. Tem também integrantes da banda Noção de Nada, banda clássica, precursoras do hardcore nacional. Integrantes do Deluxe Trio, que já fez turnê no Nordeste. Então a Zander é uma banda, eu ainda acho que é hardcore. O pessoal costuma definir como rock and roll. Rock and roll. Exato. Então a Zander vem pela primeira vez aqui em Vitória da Conquista. Vai tocar junto com as bandas Princípio Ativo e Quase Humanos, dia 6 de junho, um domingão, uma matinê de domingo, dessa vez lá no Apogeu. Qual o horário, Gilmar? O horário é às 17 horas. 5 da tarde, então Zander, Princípio Ativo e Quase Humanos, dia 6 de junho, domingo, às 5 da tarde, no Apogeu. Isso, quem gosta de Dead Fish não pode perder. Beleza, então confirmadíssimo aí, né? Isso, confirmadíssimo. Vamos tocar o Clássicos da Tribo, mas antes disso, Gilmar, só para reforçar mais aí, dia 6 de junho no Apogeu, né? Isso. Zander, uma banda do Rio de Janeiro. Pra quem gosta de hardcore, né? Estilo Dead Fish. Beleza. Quem quiser conferir a banda, myspace.com/Zander Blues. Então, banda Zander do Rio de Janeiro, Princípio Ativo e Quase Humanos, dia 6 de junho, domingo à tarde, no bar Apogeu. Ingressos? R$5. R$5. Em breve a gente vai estar tocando essas músicas todas aqui no Som da Tribo, apresentando. Beleza. Pra galera. Isso aí, tranquilo. Manda abraços aqui, Cida Silva da Fazenda Capão do Mel está mandando abraços aí para Devil de Andrade, seu namorado, e também para Gilmar Dantas, Cida Silva, que mora aí na Fazenda Capão do Mel e Bicoara, na Bahia. E tá ligado também, ouvindo o Som da Tribo, mandou torpedo para cá, o Marcos do Alto Marom. Laurentina, Ingrid e Maria da Conceição do Boa Vista, galera, ouvindo o Som da Tribo. Se você quer participar do Som da Tribo através de torpedo, 88319050. 88319050. Tá valendo também 8 inscrições, já caiu mais uma, são 7 inscrições. 8 inscrições aí para o vestibular final do próximo domingo. O vestibular final, então tá valendo 8 inscrições gratuitas para você fazer o vestibular final. Então é só ligar, 3421-1507. Ligou, ganhou, não tem sorteio. É só você ligar e ganhar. 3421-1507, de repente você tá fazendo o terceiro ano, quer testar aí para ver seus conhecimentos no vestibular final, só ligar, 3421-1507. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo hoje, Stone Temple Pilots e também a banda Soundgarden. Clássicos da Tribo. We'll be right back.

tribo. O som da tribo. Clássicos da Tribo. Agora são 9 horas, 12 minutos. Clássicos da Tribo, Soundgarden, Black Hole Sun e também Stone Temple Pilots, Plush, aqui no Som da Tribo. Pode ir ligando, hein? Faça como a Jussara do Jardim Valéria, que é o Viliatris, que oferecer para sua mãe, a Marlene, e toda a sua família, a galera aí do Jardim Valéria. Jussara, falta você falar o nome da sua mamãe aí pra gente divulgar aqui, tá certo? Jussara do Jardim Valéria, que é o Viliatres, e mandar aí pra sua mamãe. Jussara, liga pra cá que a gente manda um abraço aí pra sua mãe. Abraço também para Hélio, ele que mora no Simão. Hélio trabalha no Sintrans, mora no Simão, quer curtir Titãs aqui. O Som da Tribo, Gilmar, os brindes aí do programa. Olha só, estavam valendo aí 10, agora são 6. 10, 9, 8, 7, 6, tá caindo aí. 6 inscrições para o vestibular Fainó. Ligue agora, você não concorre. É automático, é só ligar e ganha. Você ganha automaticamente inscrição gratuita para o vestibular Fainó. Tá valendo também um kit Água de Cheiro Ideale, unissex. Renova-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso, 3421-2039. E também um CD da banda Ladrões de Vinil. Vou falar em Água de Cheiro, hein? Água de Cheiro, que tem loja no Conquista Center, tem uma linha completa de produtos para o seu dia a dia, como colônias, desodorantes, hidratantes, shampoos, maquiagem e também opções de presentes como excelentes preços para homens, mulheres e crianças. Água de Cheiro fica ali no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves. Chegou mais um torpedo aqui, dessa vez foi o Jardel Leite do bairro Recreio. Ele quer mandar um abração para todos vocês do Som da Tribo e gostaria de pedir uma música do Def. E que mandasse um alô para a galera da República de Brumado. Agradecimento, Jardel Leite. Vai ligando para cá, interaja. Mande seu torpedo também. 8831-9050. Gilmar, dê uma passagem aí na nossa agenda alternativa aí. O que está rolando aí? Os eventos aí que vão acontecer, os que estão acontecendo agora. Já está acontecendo. Já tem show lá no Viela Sebo Café com Consuelo Ferraz, Pop MPB. Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Dia 21, no Apogeu, 11 da noite, Ramanaia, Woods Reggae, A Festa, às 11 da noite. Ingressos, R$10 no local. Dia 27 de maio, quinta, às 7h30 da noite, no Viela Sebo Café, primeira noite fora do eixo do coletivo Suíça Baiana, com Nublado, de João Pessoa, Sex on the Beach, de Campina Grande, e Ladrões de Vinil. Ingressos, R$5 no local. Já na sexta, dia 28 de maio, na cidade de Barra do Choça, às 8 da noite, Kessler e Banda, na Semana do Café da Barra.

presente é aqui. Espaço X, Alameda Ramiro Santos. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. A fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail. Esse também é o nosso MSN, tá online, hein? sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter. É só seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Tá a fim de mandar torpedo? É fácil, 8831-9050. Os brindes aí, Gilmar, pra galera. Tá valendo aí 5. Já caiu pra 4, Devald? 4? 4, olha aí. Liga aí que ainda tem 4 inscrições gratuitas para o ligar vestibular. E ganhar, né, Gilmar? Exato, automático. Ligou, ganhou. Não tem concorrência. Tá valendo também um kit Água de Cheiro Ideale. O kit é unissex. É, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. 3421-2039. E também um CD da banda Ladrões de Vinil. Beleza, ó. Essas inscrições para o vestibular Final é para você prestar o vestibular gratuitamente, domingo, 14h, na Fainó. Você faz, você que está fazendo segundo grau, quer fazer a nível de experiência, você que fez o Enem, para medir seus conhecimentos. Gilmar, mesmo se não tivesse já sido aprovado em 2 vestibulares da UESB, iria fazer gratuitamente como Exato. Experiência, né, Gilmar? Até quem já concluiu alguns cursos pode fazer, de repente não se identificou com a área que concluiu, voltar à faculdade é uma boa. Beleza. Eu mesmo sempre estarei numa faculdade. Ah, muito certeza. Bem. Ó, vamos tocar mais 2 músicas, 2 bandas locais. Na volta a gente troca mais ideia com o Gilmar Dantas. Dessa vez vamos falar sobre As Noites Suíça Baiana. Beleza. O som da tribo, não tem pra ninguém. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Que eu não te vejo, mas aumenta minha saudade, o meu desejo. Me diga onde você mora ou se esconde, se é além da ponte, nem a distância vai tirar você de mim. E é pra você que eu fiz essa canção, que sai de dentro do meu peito. É pra você que eu fiz essa canção. A vista é muito mais bonita, o visual me alucina. E é pra você que eu fiz essa canção, sai de dentro do meu peito. É pra você que eu fiz essa canção. Há muito tempo faz que eu não te vejo, mas aumenta minha saudade, o meu desejo. Me diga onde você mora ou se esconde, se é além da ponte, nem a distância vai tirar você de mim. É pra você que eu fiz essa canção, que sai de dentro do meu peito. É pra você que eu fiz essa canção. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 9 horas e 29 minutos. Você curtiu Renato Soares, Planalto da Conquista. Participação especial de Weldon Borja na gaita aí. Muito boa essa letra de Weldon Borja, que já está na cidade aí. Antes também você curtiu Liatres Fragments, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Tá valendo o queijo mar pra galera. Faltam três. Três? Nós tá tínhamos 10, né? 10. 10 inscrições gratuitas para o vestibular Fainó. Faltam 3, ó. Só restam 3. Ligou, ganhou. Ligou, ganhou. Exato. Aí, aproveita o final do programa aí. Ligue logo. Garanta logo a sua inscrição gratuita para o vestibular Fainó. Tá valendo também um kit água de cheiro Ideale, unissex. Renove-se na água de cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. 3421-2039. E tá valendo também um CD da banda Ladrões de Vinil. Abraço aí para Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia e Georgia e Loteamento Bateias, a galera curtindo o Som da Tribo. Tchumar, vamos aí falar das noites suíça baiana. Noite suíça baiana. É, engraçado, quando eu comecei a trabalhar com produção de eventos, né? Eu nunca imaginei que fosse possível uma produção desse nível, assim. É, serão 23 quintas-feiras, de julho até dezembro, com shows. Então, todas as quintas, de julho até dezembro, você vai ver uma banda que você nunca viu. Então, é, sempre vai ser uma dobradinha. Uma banda local e uma banda convidada. Uma banda local e uma banda convidada, isso, né, João? Na verdade, no lugar de uma banda local, pode ser alguma outra vertente cultural. Uma exposição de arte, uma... Enfim, qualquer outra coisa aí cultural que a gente lançamento possa de um livro, né? Exato, lançamento de um livro, exibição de um filme, um documentário. Exato, então algo que combine uma performance aí, né? Uma performance, sim. Qualquer demonstração de arte será bem-vinda aí. E então começará em julho, na primeira quinta-feira de julho, coincidentemente uma véspera de feriado. Então a abertura dessa sequência de show aí, desse grande projeto aí, que só é viável porque hoje a gente trabalha em forma de coletivo. Então são 10 pessoas trabalhando para que isso possa acontecer. E mais, né, a equipe do Viela, que foi bem receptiva ao projeto, né, apoiou, e ao Som da Tribo, que está ajudando a divulgar também. Então, vamos repetir, Gilmar, a partir de julho, né? Isso. Noite Suíça Baiana. Toda quinta, uma banda que você nunca viu. Pode ir lá no Viela, toda quinta, às 19h30, às 7h30 da noite, que você vai ver uma banda que você nunca viu. Então, se a galera quiser novidade, pode chegar lá que vai encontrar. Sempre às quintas-feiras. Serão 23 bandas que nunca tocaram em Vitória da Conquista. Ou se tocou, foi uma vez só e a galera quer ver de novo, né? Mas você vai sempre contar com novidades lá. A gente não vai repetir bandas, nem as locais também. A gente vai resgatar projetos antigos. Zé dos Café, bem-vindo. Em Pé Dois Alados. Essa galera toda que fez história aqui em Vitória da Conquista, sempre bem-vinda. E também as novidades, claro. Os Barcos, Ladrão de Vinil, Alisson Menezes e a Catupia, você vai encontrar essa galera toda lá no Viela, toda quinta-feira. Beleza, aí o ingresso já tem valor, Gilmar? Vai variar, vai ser de acordo com a atração? De acordo, se a gente traz uma banda que tá bem na mídia aí, né, não tem... Inclusive, várias bandas grandes se interessaram em participar do evento, como Canastra, que tem na bateria o Rodrigo Barba, né, baterista do Los Hermanos. Temos também o Bonde do Rolê, que já fez muito sucesso no exterior. E também Stop Play Moon, que é a banda de Janine Martins, que é a modelo preferida do Alexandre Erkovich. Então tem muita banda boa aí querendo tocar e a gente está fazendo uma seleção legal. Vamos passar o mês de junho inteiro só trabalhando na programação e na esquematizando como vai funcionar direitinho. E aí esse evento vai gerar um festival em dezembro, que vai mostrar o que melhor aconteceu e outras novidades também, Festival Suíça Baiana, e também o prêmio, né, Suíça Baiana, para os melhores shows, tanto locais como de bandas convidadas. Pois é, última chance aí para você ligar e participar das promoções do Som da Tribo, 3421-1507, valendo 3 vagas para inscrição gratuita do vestibular Fainó, próximo domingo, dia 23, às 2 da tarde na Fainó. Então você liga e ganha, liga e ganha, ligou, ganhou. Tínhamos 10, só restam 3 vagas para você fazer sua inscrição gratuita para o vestibular Fainó. Liga, 3421-1507. Vamos tocar as duas últimas do programa, na volta a gente vai dar uma geral na agenda de novo alternativa da cidade e falar os sortudos aí que ganharam as inscrições, sortudos e sortudas aí que ganharam os brindes do Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? Vai encarar? Victim to me. Everything we are and used to be is buried and gone. Now it's my turn to speak. It's my turn to expose and release what's been killing me. I'll be down fighting you. It's impossible. som da tribo. We'll be right back. Trigo. Agora são 9h43, 9h43. Você curtiu Barra do Guns N' Roses, antes Creed Overcome, aqui no Som da Tribo. Os ganhadores aí do... Você que vai falar aí, né, Devold? Beleza. Vamos lá, os ganhadores aí das 10 inscrições para o vestibular Fainor. Manda aí, Devold Andrade. Luciene Argolo de Almeida Souza. Qual o bairro do dela? Bairro centro, do centro. Então repita aí, Luciene. Luciene Argolo Almeida Souza. Do centro. Isso. Marley Andrade Leite, de Recanto dos Pássaros ou Recanto das Águas. É um recanto, né? É um recanto. Repete o nome dela. Marley Andrade Leite. Certo. E outro, Diego Alves Gomes, do Bairro Brasil. Diego Alves Gomes, Bairro Brasil. Jussara Braz dos Santos, Jardim Valéria. Jussara Braz dos Santos, Jardim Valéria. Isaura de Matos Pires, Vila Serrana 1. Isaura de Matos Pires, Vila Serrana 1. Mariana Mazuco de Souza, do Candeias. Mariana Mazuco de Souza, Candeias. Eudiane Santos Santos, Senhoria Cairo. Eudiane Santos Santos, Senhoria Cairo. Karine Alves Meira. Karine Alves Meira, Alameda dos Pássaros. E Sandra Maria, do Bairro Brasil. Os ganhadores aí das inscrições gratuitas para o vestibular Fainor, próximo domingo, na Fainor, a partir das 14 horas. Essa galera que ganhou as inscrições para fazer o vestibular Fainor, a partir de terça-feira, nos colégios Opções, que tem no bairro Candeias, ou no centro da cidade, ou na própria Fainol, fazer sua inscrição gratuita. A senha é o seguinte: eu ganhei a inscrição no Som da Tribo e leve seu documento para fazer a inscrição. Documento de identidade, obviamente. O ganhador do CD da banda Ladrão de Vinil, Devold. Irandelso Oliveira, do bairro Guarani. Grande Irandelso, o papatudo aqui do Som da Tribo, ganhou o CD demo da banda Ladrão de Vinil. E o kit da Água de Cheiro? Jorge Evandro Oliveira, do Iracema. Jorge Evandro Oliveira, do bairro Iracema. Os ganhadores aí dos brindes do Som da Tribo. Irandelson deve se dirigir à Livraria Letras e Prosa a partir de terça-feira à tarde. E o Jorge Evandro, à Loja da Água de Cheiro, no Shopping Conquista Center, primeiro piso, na Praça Tancredo Neves. Gilmar, a nossa agenda aí, o que está rolando hoje aí para a galera curtir ainda hoje? Olha, já tá rolando lá no Viela Sebo Café, Consuelo Ferraz, Pop MPB. Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Dia 21, no Apogeu, 11 da noite, Ramanaia, Roots Reg, A Festa. Ingressos R$10 no local. Dia 27 de maio, quinta-feira, às 7h30 da noite, no Viela Sebo Café, primeira noite fora do eixo, do coletivo Suíça Baiana, com Nublado, de João Pessoa, Sex on the Beach, de Campina Grande, e Ladrões de Vinil. Ingressos R$5 no local.

De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, tem um programa com muita alegria. Música, prêmios e a sua participação, que aliás é o mais importante. O programa é Sessão da Tarde, o melhor programa para suas tardes. Ouça! 93 FM 9:51.